tudo que podemos vamos inventar. Somos uma banda e somos jovens a cantar. O que é difícil é inovar o novo, pensar no que veio, cantar tudo de novo. Trazemos experiências, coisas novas a cumprir. Passamos várias coisas, temos que ouvir. Mas o qual é o sou que eu devo pensar? Agir como eu devo, sorrir ou chorar? Mas o qual é o sou que eu devo pensar? Agir como eu devo, sorrir ou sonhar? Mas o qual é o sou que eu devo pensar? Agir como eu devo, sonhar ou sonhar?